05, mantendo a descida para 2000, ajuste permanece 63, autorizado final ILS3, reporte estabilizado. Reportar estabilizado final, X-ray, go 1800. Boa noite, assistindo a identificação dessa 3000, voa ITAP, está livre de restrições de altitude nessa, nessa posição, assim como velocidade, então 3600. Gente, foi ITAP, 3000, livre de restrições, 3600, ajuste do altímetro em Salvador padrão, 1013, somente para informação, se o senhor desejar, pode descer em high speed, o tráfego a sua frente está a 35 milhas à sua frente, só 3600. Ok, aí sim vai descer então, 3600. Muito obrigado, senhora. Boa noite. Boa noite, voo 1714, vai entrar de 10 para 5 da Bravo. 1714 da Gol, boa noite, essa é a identificação, a chegada é a Mari, dessa 4 mil pés, ajuste em Salvador 1013, é o número 3 na aproximação. 4.013, aguardando a número 3 na aproximação, voo 714. pedir para seguir para 2000 na Prodizuna, senhora, é o 3600. Livre 3600, tráfego agora 26 milhas à sua frente. Velocidade a critério, está autorizado a sinal ILS-XA, reporte estabilizado, está 3600. Cliente autorizado já o X-Ray na proa de Duna, descendo para 2000. É, só para informação, vai manter até a próxima Duna 2509, tá? 3600. Redução a critério para aproximação, comandante, só reportar estabilizado. Sem problema, reporte estabilizado. Muito obrigado, 3600. Boa noite, 05, já estabilizado? Afirmativo. Noite 05, complete final, chame torre 98, meia dúzia, tem um bom pouso. 18,6, obrigado, 805. Uno 7, Uno 4, da presente voo ITAP, desça para 3.000 pés, ajuste 1013. ITAP 3.013. Afirmativo. 7, pouso autorizado, pista 10, entre 8 e 0 graus, Novenais. Livre, pouso na 1-0, boa noite, 0-5. Pouso, com licença, Mike, X-Ray, já informa o término do reboque no pátio 3, posição 9. 7, Mike, X-Ray, na frequência livre, boa noite. Boa noite, bom trabalho. Salvador Tower, boa noite, Portugal 024. Portugal 024, stand by just a minute, copy to Lisboa, flight level 370, stand by a minute, please. Stand by, Portugal 024. No solo aos 4 anos, libera direita, taxi via Alfa, Juliette, portão 1. Alfa, Juliette, portão 1, gol 1805. Portugal 024, I have to copy. Tropical Zulu 4, go ahead, sir. Approved to Lisboa, Lima Papapapa Tango, flight level 370, via Uniform Zulu 10 until November, Tango Lima. Then, according flight plan route, take off runway 10, after takeoff, left turn, Puka, departure, Papa, Uniform Charlie Alpha, Zipa, transition, Zulu, India, Papa, Alpha Romeo. Sound of departure, frequency 119.35, squawk code 5010. Good, to Lisboa, flight level 370.0, 10 until Natal, Puka, departure transition, after the left turn, it's 119.35 and squawk 5010, Pistola 0 to 4. 0 to 4, read back is correct, come back right to push back and start. I call it for push, Pistola 0 to 4. Estabilizado. Acabou de estabilizar, senhora, o 3600. Complete o nosso nitrogênio no 8612. 18612, obrigado, até a próxima. É, o gol no 714-2013, ele finaliza que tem reposto estabilizado. 2013, vai reportar. Salvador, é o TAN 3600, passou externo, baixado e travado, boa noite. 3600 da TAN, muito boa noite. Autorizado, pistão 10, vento 090 graus, 9 graus. Teve pouso, pistão 90, TAN 3600. Passando Duna, estabilizando o NLF, o gol 1714. 1714, complete final, chame torre no 8, decimal meia dúzia, bom pouso. 8,5, obrigado, bom trabalho. Tô em Salvador, boa noite, o bom 714, estabilizado em LS. Passe no 4, a porta no esquerdo, machado de trabalho. Vai aportar. Duas milhas, fim de a serra, baixou e travou, visual com campo, gol, no 7 no 4. Quatro ventos, 70 graus, 11 nós, agora que está livre. Desculpa. Salvador, boa noite, Tan 3290, transfere passa o 200 para o 160, sente abraço, voando o ponto. 3291 da Tan, aciona identificação, desce a 2000. O ajuste MI-13, se presente, está autorizado a voar Pelô. É o número 1 na aproximação, pode dizer sem high speed. Pelô, high speed, 2000, ajustado no 016. Zero, zero, no solo 48, taxi via Alfa, Juliette, portão 4. Alfa Juliette para o portão 4, na 3600. Torno 7 no 4, pista livre, pouso autorizado. Livre pouso, 7 no 4. Salvador, bom dia, o gol 805, sente da Bravo, autorização Natal, tá no gate 01. Bro, 7 no 4, sala 5 no taxi de Alfa, Juliette, portão 5. Taxi de Alfa, Juliette, para o portão 5, 7 no 4. Bro, 805, Natal, 370 autorizado, uniforme Zulu 10, via, decola da pista 10, primeira curva esquerda, sai da Puca, transição de par. Controle 1935, transporte 5007. autorizado Natal 370, peso 190. Decola da 10 com curva esquerda, saída PUC, transição de par, 5.007, ao transponder, controle 119.35. Barra, 9.051, para puxar o sinal. Camará, boa noite, 05. Transformadora, bom dia, voo no 606, formação Bravo. No 606, bom dia, acione identificação. Está presente sua rua Proad Duna, descendo para 3 mil pés, o ajuste 1013, sua indicada. Descendo com a Proad Duna para 3 mil pés. Mantendo 299, voo no 606. 606, está autorizado a manter essa velocidade até mais à frente. Mantenha a descida em high speed, é o número 2 na aproximação, mas a aeronave que segue à sua frente está aproximadamente 6 minutos para a posição do Duna, no 606. Atente, então mantenha a high speed até mais próximo, boa no 606. Rodor, boa noite, Senna 6258. Senna 6258, Senna identificação, a chegada é a Mari, desce ao 040. Identificou, Mari 040, 6258. Está presente, foi pro editar para o sequenciamento. Tá, sim, minha 258. Fez 891, livre de restrições à frente, autorizada a sinal ILS-X-Ray. O ajuste em Salvador permanece 1013, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, ele é X-Ray, livre das restrições de altitude, está 3291. Controle Salvador, boa noite, Azul 4062, 4250 para 1970. Azul 4062, a chegada é a Mari, a sua identificação deve ser o 050, Azul 4062. Para o 050, está mantendo o 259. A gente mantenha, vai seguir como número 4 no sequenciamento para a cabeceira 10 de Salvador, Azul 4062. 4062. Zero 024 on the 11. I request that we restart that.